acusação da parte do Sr. Peixoto, o corno. Peço, por favor, silêncio no tribunal para podermos ouvir o Peixoto. Senhor juiz, eu estou neste tribunal, pois sei que isto é normal, a acusação que eu vou fazer. Há uma coisa que me pesa na cabeça, tendo provas nesta mesa para se vencer entender. O acusado que está mesmo ao vosso lado, que por cima é um gajo, não há no que ele disser. Eu descobri que ele é grande, não travou a linda e eu vou pôr a mão por engatar minha mulher. Ai, ela é uma pu, ela é uma pu, ela é uma pu, pu, pu, por a donzela. Eu dava ao cu, eu dava ao cu, eu dava ao cu, cu, é só por ela. Só fez os blocos, só fez os blocos, só fez os blocos cozidinhos para o jantar. Pedi-lhe o pito, pedi-lhe o pito, pedi-lhe o pino e é para bem cozinhar. Ela é culpa, ela é culpa, quem toma a cabeça e se está pesado. Ela é culpa, ela é culpa, para enfeitar a cabeça tem que se condenar. Ela é culpa, ela é culpa, quem toma a cabeça e se está pesado. Ela é culpa, ela é culpa, para enfeitar a cabeça tem que se condenar. Cheguei na cozinha, eu encontrei, vejam lá o que eu vi. Estava o gago a enfiar a colher na panela da mulher e isso eu concluí. O desgraçado que está mesmo ao vosso lado, por cima é um gago, não vai no que ele disser. Eu descobri que ele é um grandão, travou a linda e eu vou pôr a mão por engatar minha mulher. Ai, ela é uma pu, ela é uma pu, ela é uma pu, pu, pu, por a donzela. Eu dava ao cu, eu dava ao cu, eu dava ao cu, cu, é só por ela. Só fez os blocos, só fez os blocos, só fez os blocos cozidinhos para o jantar. Pedi-lhe o pito, pedi-lhe o pito, pedi-lhe o pino e é para bem cozinhar. Ela é culpa, ela é culpa, quem toma a cabeça e se está pesado. Ela é culpa, ela é culpa, por respeitar a cabeça tem que ser condenado. Ela é culpa, ela é culpa, quem toma a cabeça e se está pesado. Ela é culpa, ela é culpa, por respeitar a cabeça tem que ser condenado. Cabeça, isto está pesado. Ele é culpado, ele é culpado. Para enfeitar a cabeça tem que ser condenado. Ele é culpado, ele é culpado. Quem toma a cabeça, isto está pesado. Ele é culpado, ele é culpado. Para enfeitar a cabeça tem que ser condenado. No ar, encerrada a audiência. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Seja

de haver e de ouvir a melodia. Só Deus pode dizer o prazer que eu sentia. Só Deus pode dizer o prazer que eu sentia. Ela estava feliz pelo sucesso que tinha, contava a toda a gente que a flauta era minha. Ela estava feliz com o sucesso que tinha, contava a toda a gente que a flauta era minha. Ela quer pegar na minha flauta, ela quer pegar na minha flauta, quer assobiar na minha flauta. É um instrumento que lhe faz falta. Ela quer tocar na minha flauta. Ela quer tocar na minha flauta. Quer assobiar na minha flauta. É um instrumento que lhe faz falta. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur.

bom dia, amigos da Rádio Arconcel. E mais uma quarta-feira juntos na sua emissão Portugal em Festa. Isto tudo até o meio-dia na companhia do seu animador, Vítor. São espero que está tudo bem por aí, onde estiver, se calhar no nosso chá, no nosso cantinho de Portugal, ou se calhar a trabalhar. Isto é a vez, é a vez. Eu, para mim, só me faltam 8 dias, daqui a 8 dias já lá estamos no nosso cantinho de Portugal. Saudades da minha mãezinha, ficando sozinha a chorar por mim. Por enquanto ficamos aqui na Rádio Arconcel, na sua rádio, com boa música e boa disposição. Depois de ter ouvido aquele mix português e os peregrinos de Fátima. E agora vamos já até agosto com Irmãos Simples. Agosto em Portugal está quase a chegar. E depois seguimos, ó, linda, vamos embora. horas e 46 minutos aqui nas antenas da sua rádio, ou seja, a Rádio Arconciel. Vamos lá, com Nelson Costa, quero uma cerveja, novo trabalho de Nelson Costa. Que é boa disposição. E vamos lá seguir com o irmão Cardoso, já ser velho e irei pensar. Tenho lembranças e amores que já deixei, de quando um dia por essas terras passei. Dos namoricos e beijos às escondidas, foram momentos que jamais esquecerei. Tenho na ideia namorar e não casar, ainda sou novo, quero a vida gozar. Hoje estou com uma, amanhã saio com outra, em casamento ao ser velho irei pensar. Gosto delas todas, uma só não quer ter, é no meio delas que eu quero viver. Gosto delas todas, sem elas é solidão, nunca irei ter uma só no tempo.

golfo o dia todo. E depois Cristiana Sá, vamos lá com Mike da Gaita, Ciganinha, Ciganinha. Cheio de sede, tive pena,

já não há intimidade. Tu estás sempre no sofá, só me queres para cozinhar. Essa é a realidade. Sempre que dá futebol, tu nem vês a luz do sol colado à televisão. E eu aqui abandonada, a ouvir tuas risadas com a cerveja na mão.

Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. E a música que vai a seguir vai para todos os maratinos. Com Celina Carvalho. Tua beleza com pena nunca vi. Maravilhoso povo tão amante. Só pode ser gente de Amarante. Ter ido a Amarante, vamos lá mais para o norte, mais para o norte, lá para a minha terrinha, Vidago, quem não conhecer, boa zona. O mais grande hotel de Portugal está em Vidago, sim, sim, sim, sim. Alguns já conhecem, quem não conhecer, passem por lá. Eu esquecerei. Meu Vidago em devoção. vezes tu me fazes cansado, passeando pelas vinhas da sol. Sempre aquela chama em Portugal. pois depois de ter ouvido Sónia Flávia, sou transmontada na orgulho a ela. E vamos lá ter um medley do passado com Joé Medeiros. Chão. E o pica nasce de Silva, ai sim de Silvia.

olhos se cruzam no teu olhar. Teus meios olhos são aqueles que eu mais quero. Parecem mesmo dois olhos a misturar. Quero tanto, minha linda bonita. Quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. Teus meios olhos são aqueles que eu mais quero. Parecem mesmo dois olhos a misturar. Email sur Arc-en-Ciel Orléans. E vamos lá, dar um pezinho de dança, já nos materiais de condições por aqueles arreais lá para o lado do nosso cantinho de Portugal. Corre nas veias de sangue. Coração está coordenado a morrer por este amor. Não te remédio que curador de fundado. Do céu te piedade, está demais a minha dor. Eu sofro e choro, choro e sofro noite e dia. Está demais essa agonia, coração vai explodir. Eu bebo, choro, choro e bebo a toda hora. Depois que ela foi embora é difícil ficar aqui. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar. O beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar. Bebo tanto emocionada de paixão. E um gosto de solidão, uma lágrima no olhar. O que é que eu faço? Não sou dono de mim. A paixão me dominou, sem dar estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, perdido estou no fim. O que é que eu faço? Não sou dono de mim. A paixão me dominou, sem dar estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída. Sem ela na minha vida, perdido estou no fim. Porque cheira. Parceira solidão, saudade é o vinho puro que embriaga o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio, tudo lá dá o suspiro. Eu de cá desprimei, eu decaio de lá, delirando de paixão, o de lá e eu de cá só que chora o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio, tudo lá dá o suspiro. Eu de cá desprimei, eu decaio tudo lá, delirando de paixão, eu de cá tudo lá só que chora o coração. Eu decaio tudo lá, solidão passa no meio, tudo lá dá o suspiro. Eu de cá desprimei, eu decaio tudo lá, depois deste pezinho de dança, vamos lá com o Azar do Amor, com Luís Manuel. Luís Manuel, que estará connosco quando? Dia 16 e 17 de setembro, na Paca de Linha Rolim, Floriz Obré. Azar do Amor, tenho sorte em tudo. Azar do Amor. E depois vamos lá passar aquela paz de publicidade e depois aquela música romântica. E música brasileira e mais se fazer não vem. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingré, 0238 22 0857. Mail accueil@calinette.fr.

E continuamos com Suprema Mónica Sintra. Nunca te esqueci. Custa ter de viver sem teu abraço. Acordar e não te ter. Ficar tanto por dizer. Sincero contigo, não posso mais viver esta vida a dois. Tenho que deixar essas mentiras. Quero amar-te, mas já não consigo. Meu peito não suporta viver nesta dor. Não posso mais fingir os meus sentimentos. Juro que não há mais nada que me faz partir. Não consigo dizer que te amo. É melhor antes que seja tarde metermos um ponto final e viver sem mim. E agora vou com lágrimas nos olhos, mas tem de ser.

depois desta música romântica, vamos lá passar pouco a pouco até o Brasil. E vamos lá com quem? Com Vitor e eu. Borboletas. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte, dirigindo entre dois mundos. Sem o seu São Paulo, sem dizer o que mudou, mas nada. Você tenta provar que tudo em nós morreu. O boleto é pra cima assim, gente. Todo mundo, quero ver. Vamos sacudir! E... En harmonie, la FM en couleur. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço o passo da escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, sol azul, o dia nasce cedo, o seu corpo bom. E vocês? Menina, bebê, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só tá você, só tá você, só tá você. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. E vocês? Sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer. Poeirão vai levantar, mulherada bate palma, os homens batendo pé. A irmãos. Mulherada bate palma, os homens batendo o pé. Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer. Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná. Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Puxa o pole, sanfoneiro. Fala, Edson Hudson. É com você. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato. Seja com tamanco, botina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão no tinido da madeira. Quero ver tremer o chão. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato. Seja com tamanco, botina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão no tinido da madeira. Quero ver tremer o chão. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, que a galera quer. Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná. Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. Sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Sempre no Brasil, Leonardo com mal e compadre. Antes de voltar de lá no nosso cantinho do Portugal, com Ruth Marlene. Canto São Tropeque, é o biguinho de fora. Entra na moda, rebola, pelonando sem parar. É gera, gera, geração, toca cola, olha a calça toda hora, tentando se esfregar. Saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na moda, rebola, rebola. É gera, gera, geração, anos 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega no compasso. Ele levanta e acende, acende o fogo da fumaça. Então requebra, esfrega no compasso. Ele levanta e acende, acende o fogo da fumaça. Sem deixar cair. se requebrando, esfregando ela lá até o chão. Vai de boquinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Ei! Onde vai? Vamos lá, vamos lá, na palma da mão. Ei! Todo mundo assim. Então tornamos lá para o nosso cantinho de Portugal. Diz tudo do pouco que eu lhe... Com Ruth Marlene, dono diz tudo. É dono diz tudo. Para Só uma noite, não vai, não vai, não acho nada de mais. never left, yeah, back for a second round. Que estará connosco dia 17 de setembro. E vamos beber esse... Leandros, celebrar! Vamos beber, vamos beber e festejar!

são meio-dia aqui nas antenas da rádio, da sua rádio, Rádio Arconciel. A maior curtição. Emissão Portugal em Festa já acaba por hoje. Deixa fluir. Mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Eu danço e bebo cerveja. Como sempre, a melhor música portuguesa. E será a última e antes de ir de férias. A partir das 14 horas até 16 horas, se tudo correr bem, a minha amiga Glória, animadora, estará cá com a música da Glória. E como de hábito, amanhã de manhã, logo de manhã, com a gemer voz de Portugal. Está toda a gente. Depois sexta-feira, sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. E mais para a tardinha, sexta-feira, descoberta com a Sílvia. E passamos um sábado de Portugal no coração com a Cristina. Na maior curtição. E domingo, como de hábito, com o Senhor Fortes, cantando o galo. E o telefone sonho com o Jerome. Aqui lá, portas bem, tudo bom, cuida de vocês. Sou louco pela... Quem for viais, cuida de vocês, sempre. A morena me espera, e o povo todo pulando. E até para a semana. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Está toda a gente colada, está toda a gente apertada. Mas mexe, mexe que é bom, e o povo todo pulando. E o povo todo gritando. Mexe, mexe, é bom. Eu danço e bebo cerveja, eu vejo sumo na mesa, agito a multidão. Sou louco pela lourinha, adoro a mulatinha, mas a morena me espera. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando. Mexe, mexe, que é bom. Mexe, mexe que é bom. E o povo todo pulando. E o povo...